Olá, caros ouvintes, eu sou Vlas Júnior e lhes trago mais uma edição do SensoulCast, aquele podcast peculiar que apresenta uma disputa sem igual entre personagens da ficção ou da vida real, quem sabe. Hoje temos uma disputa entre personagens de personalidade forte de gêneros diferentes. Mas antes de conhecermos os personagens, vamos conhecer os participantes que irão defender esses personagens. À nossa direita, um veterano, em sua terceira participação, fala, é claro, do escritor, podcaster, blogueiro, amante do Moe, mas que infelizmente tem uma forma duvidável de distribuir notas. Vindo de duas derrotas e prestes a defender uma personagem feminina de forte personalidade, que poderá o levar à sua primeira vitória no SensoulCast, recebam com todo o respeito que ele merece o padrinho Carlírio Neto. Vale lembrar que eu abençoo vocês com a minha estima, pelo respeito que vocês estão me proporcionando, só que não. Vale lembrar também que eu não sou amante do Moe, que nem o Vilásio diz. E vale lembrar também que eu acho que o Vilásio tá chateado comigo porque eu dei 7 pra Arakawa no The Bridge. Falo mesmo. Ok, vocês conhecem aí Carlírio Neto. A nossa esquerda é estreante que não nasceu heroína, mas que pretende mostrar seu valor. Também blogueira e podcaster, uma pessoa de muitas facetas. Será que ela e seu personagem masculino de personalidade forte serão uma nova pedra no sapato que manterão o padrinho sem nenhuma vitória nesse jogo? Sabe-se lá até quando? Há quem a chame de Natasha, há quem a chame de Natália, mas na verdade eu gostaria de uma salva de palmas para a única Rafaela. Aê. Ei. E há quem me chame de Misty. Não pergunte por quê. Não bastou ela ter o nome completo Natasha, Natália, Rafaela. Agora ela tem um apelido de Misty, ó, que complementa esse nome. É uma maravilha. Ai, meu Deus. Maldito vai ceia. Morra ceia! É aquela paródia, Carlírio, que tem um personagem que fala uma coisa assim. Ah, é... Nath, Natinha, Leona, não sei. Sim. O que lá, não sei o que mais você pode me chamar de é Misty. É o Misty, o Cavaleiro de Prata. Assistam, vai ser muito bom. É aquele cavaleiro que se orgulhava de nunca ter sofrido um ferimento sequer, né? É. Ah, que beleza. É muito bom, assista. Mas bem, antes de conhecermos os personagens, é importante destacar que hoje o jogo terá algumas diferenças. Pois em vez de pontos cumulativos, cada round sagrará um vencedor. Sendo que ao fim dos 4 rounds, quem vencer mais rounds se sagrará o grande campeão. E, em caso de empate, a apresentação dos personagens que cada um dos participantes defenderá será o critério de desempate. Tá explicado porque a apresentação vai ser importante, tá explicado. Então, vamos agora às apresentações. Começando pelo veterano, Carlírio Neto, por favor, apresente qual personagem, ou qual a personagem que você vai defender hoje. Muito bem, já que ele me escolheu para dar início aos trabalhos aqui, eu vou apresentar a primeira e única Misaka Mikoto, da série Toaru Kagaku no Ryogun, Toaru Majutsu no Indelis. É isso. Pra quem não sabe o que é um anime, tá, pessoal? Também. Né? Baseado numa novela, é isso aí. O pessoal adora escolher anime, tá, pessoal? Um dia a gente vai ter um cast em que vamos ter personagens que não é de anime. Pô, eu cheguei a pensar, só que aí eu tenho mais segurança com animes do que, sabe, com super-heróis, HQs, filmes, essas coisas aí. Ah, tudo bem, eu tô brincando. Mais. Tudo bem, eu tô brincando. Uhum. Ele tá meio tentando irritar a gente, mano. Misaka Mikoto, a Espe nível 5 das famosas Cidade Escola. Cidade Escola é um lugar onde a ciência tenta rebater todo e qualquer conceito existente no mundo. Os alunos entram lá para não apenas viverem suas vidas acadêmicas, como também para se tornarem grandes gênios em determinadas áreas. E a Misaka Mikoto é uma das 5 estudantes de maior coeficiente, vamos dizer assim, de poder que tem nesse local. Ela, além de inteligente e de muito poderosa com seus golpes, a Misaka Mikoto é uma bela de uma tsundere sem vergonha quando quer. Ou melhor, quase sempre. Ela vive sendo perseguida pela sua colega de quarto, a Koko. Meu Deus do céu, essa mulher não tem salvação. essa companheira de quarto dela não tem salvação, é um caso perdido, faz de tudo pra ficar do lado da Misaka, da pior forma possível, às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, fazendo ela passar o ridículo em muitas situações, mas tudo bem, faz parte, a Misaka Mikoto está acostumada com isso. Entretanto, por ser tsundere, a Misaka Mikoto esconde uma certa paixão pelo protagonista da série, o que acaba irritando muitas pessoas e fazendo com que algumas destas não deem o devido valor para a obra, que é o... Quer dizer que ela não é a protagonista da série? Ela é a protagonista, ela é, mas eu me refiro ao o protagonista, que é o Kamijo Touma. O Touma, que é o estudante de nível zero em poder de batalha. Um dos muitos estudantes de nível zero. Mas graças à maldição que ele possui na sua mão direita, ele consegue repelir os golpes poderosos que acaba enfrentando. E isso irrita profundamente a Mikoto. Não apenas isso, como o fato dele chamar ela direto de Biribiri. Então, são coisas que irritam ela. E apesar dela ser tsundere e muito poderosa, ela possui um senso de urgência extremamente alto. A Misaka Mikoto é muito atenciosa com os amigos. Ela é muito perspicaz com as situações de combate que se desenvolvem ao seu redor. E ela tem uma certa sapiência com algumas situações também. Ela é boa em desenvolver mistérios, em agir em grupo. Ela consegue trabalhar em grupo, incrivelmente. Além do que, ela tem a sua significância por toda a série Touhou Majutsu no Index, em que em muitas ocasiões ela rouba a cena no lugar da Index. Por isso que teve a série Touhou Kagaku no Ryugun, que é um spin-off da série principal, em que ela é a protagonista. E por que não dizer, Ryugun atrai muito mais pessoas que Index, devo confessar isso, justamente por causa da presença e da onipotência da Misaka Mikoto. Ela, uma tsundere nata, detetora de incrível poder, detetora de uma incrível sapiência e detetora de uma paixão muito escondida, não só por um certo rapaz cujo nome já citei, mas também por todos seus amigos e por certas coisinhas fofas que rondam a natureza. Essa é a Misaka Mikoto. É isso aí. Tá vendo? O meu texto não chega nem perto do que o Carly falou. Eu não vou falar nada agora, não. Méritos, né? Uhum. Na verdade, méritos, deméritos, só se for necessário no final. Uhum. Então, por favor, Rafaela, qual é o personagem que você vai defender hoje? Então, é porque a ideia era falar o nome do personagem no final do discurso, mas, né? Pode ser, não tem problema. Sabe? Sem problema. Certo, vamos lá. Dentro de um mundo gastronômico, um mundo regido por uma grande diversidade de estilos, ingredientes e críticas, onde cada chefe tem grande orgulho próprio com sua arte, protegendo-a e a fazendo brilhar a qualquer custo. Ele conseguiu, em seu primeiro dia de aula, numa das mais famosas e exigentes escolas do mundo da culinária, subir num palco em frente a todos os alunos novatos e com a cara mais deslavada possível, desafiá-los, dizendo que vai usá-los como sacrifício para o seu crescimento, que não vai perder para ninguém que nunca entrou numa cozinha na vida, causando uma grande onda de ódio coletivo. Porque ele tinha a confiança para subjugar todos ali que não eram capazes e nem sentir nenhuma insegurança diante das mais diversas situações, não importa o quanto desafiadoras fossem, mesmo correndo o risco até de ser expulso ou até pior, sujar o nome do seu lar, da sua origem, o restaurante que o transformou no que é. Ele é Yukihira-sama de Shukegi-no-sama. Yay! Acabou. Yay! Não vamos esquecer que esse é o anime que o cara mostra a bunda lá no episódio 3. Ai, socorro. Ai, ai, ai. Isso é vergonha ali, vergonha ali. Hoje você é o cara mais imparcial do mundo, até porque tem dois personagens que eu não gosto. Vascata. Então, ditas as apresentações, que podem ser muito relevantes ou não no final dessa campanha, vamos ao primeiro round, que eu já adianto, provavelmente é o mais difícil. Round 1. Por hoje temos uma batalha de gêneros, é importante destacar que a cultura pop costuma ainda ser um tanto quanto sexista ao tratar personagens femininas em filmes de ação e algumas vezes também ao produzir séries e filmes para mulheres, tratando personagens masculinos também de forma meio que sexista. Exemplos não faltam para o primeiro caso, mas podemos citar os filmes de Transformers, em que aparentemente as personagens femininas só servem para fazer o papel de garota bonita ser salva. No segundo caso, podemos citar a série Sex and the City. Por muitas vezes colocam os homens no local de homens-objetos para deixar claro que são as mulheres as personagens importantes. Gostaria então de saber como o personagem masculino galga seu espaço como importante frente aos demais, principalmente as personagens femininas da série, ou filme, que faz parte, no caso são séries, né? E o mesmo para a personagem feminina no contexto oposto. Explicando melhor, gostaria de saber quais características que tornam esse personagem feminino ou masculino mais ou tão interessante quanto os outros personagens da série, mas que não sejam características como todas as mulheres ou todos os homens gostam dele simplesmente porque ele é foda. Então, vocês entenderam? Entendi e vi o grau de dificuldade que isso vai ter, meu Deus. Então, Jesus. Vamos começar pelo personagem masculino. Então, Rafaela, defenda o Soba. Diga com essas características que o tornam um grande personagem, só que não pode ser nada relacionado às garotas gostarem dele, coisas do tipo e blá blá blá. Certo. Até porque é um manga shonen, né, então... Mas você sabe que, exatamente por ser um manga shonen, sabe como é que funciona, né? Uhum. Pois é, então. Vamos lá. Inicialmente, a ideia do Soma é que ele já seja forte desde o começo, né? Shokugeki no Soma é um mangá de batalhas culinárias, né, se você for resumir. Então, o personagem principal, o Soma, ele já começa a história assim, um pouco mais elevado do que a média dos outros personagens. E isso já chama bastante atenção ao público, né? Não necessariamente se diferenciando se é o público masculino ou feminino. Mas muita gente não concorda muito com isso, né? Até eu não gosto muito de personagens que são já fortes desde o início. Mas o Soma, ele tem o diferencial de que ele, ao longo dos, sei lá, quantos anos ele ficou treinando na cozinha com o pai dele, ele foi aprendendo com os erros dele. Então, à medida que ele foi crescendo baseado em todas as dificuldades que ele teve, todos os problemas que ele teve, e ele foi, em vez de ficar depressivo, de se sentir mal, não sei o quê, ele foi, observou o seu erro, reconheceu, aprendeu com aquilo e seguiu em frente. Então eu considero a personalidade do Soma muito forte por causa disso até. E eu acho muito interessante personagens que ficam assim, eles não se preocupam em errar, porque eles sabem que aquilo é uma oportunidade de se superar para poder ficar melhor, tá entendendo? E eu considero essa uma das características muito boas dele. Além dele ser um personagem bem-humorado, lógico, caretas e detalhes pequenos de humor que sempre tem em qualquer mangá shonen. Ele é um personagem que ele consegue, assim, mesmo com todas as pessoas da escola inteira odiando ele, ele consegue se comunicar bem com os outros personagens, ele consegue formar amizades facilmente, como ele também consegue arrumar rivalidades facilmente. Mas essas rivalidades são consideravelmente saudáveis até, né? São todas importantes para o crescimento dele. Então, eu acho ele um personagem bastante interessante por causa dessas qualidades que ele possui. E é isso. Ok, ok. Então, Carleiro, por favor, defenda agora Misaka Mikoto, dizendo as características interessantes da série. Lembrando que você não deve usar argumentos relacionados ao fato de personagens gostarem dela. Por exemplo, você usou na apresentação que ela gosta do cara, que o cara gosta dela, não sei o quê. Você não pode usar isso agora. E nem a garotinha que gosta dela e tal, mesma coisa. Então vamos lá. Ok, a Mikoto, ela teve muitas razões de fazer com que a série Toaru, no modo geral, engrenasse a um nível superior de aceitação e também de, vamos dizer assim, de complexidade de enredo, mas também de fácil dedução para quem assistisse o anime. Ela conseguiu transformar uma ambientação que tinha tudo para ser mal explicada ou mal detalhada em algo mais suave e mais tenro, justamente graças ao seu comportamental. A Misaka Mikoto, embora poderosa, embora detentora de ser uma das poucas estudantes nível 5 da cidade escola, ela nunca fez questão de jogar isso na cara de ninguém. Apesar dela ser brava consigo mesma e dificilmente esboçar um sorriso, ela se preocupa muito com o que acontece com os demais, e isso a torna uma personagem extremamente carismática, mesmo para uma tsundere assumida. A Misaka Mikoto, ela possui algumas aptidões interessantes. Tudo bem que ela tem umas briguinhas bobas, que ela tem uma personalidade irritante às vezes, com certos ciúmes bestas de algumas coisas, mas ela é extremamente adorável quando se depara com um certo enfeitezinho de chaves, de celulares, um personagem fictício dentro da própria ficção que é Toaru, chamado Gekota, que é um tipo de um sapinho, que é o mascotinho da série, vamos dizer assim. Um mascotinho inanimado. Tudo onde aparece esse bendito Gekota, ela corre atrás. Ela quer pra ela. Seja um fitzinho daqueles que fica brincando com os dedos da mão, seja um fichecle de camisa, uma botoeira de saia, um adesivo pra colar na mala, na geladeira, nesse caso um imã de geladeira, seja uma capa de celular, o que for, ela quer ter Gekota pra ela. Que faça ideia então que ela dorme junto de um Gekota, um travesseiro no formato de um Gekota. Então, aí já se percebe todo o glamour espirituoso que a Misaka Mikoto tem por detrás daquela sua robustividade, de sua agressão e de seu tsundereismo elevado. Eu acho que a Misaka Mikoto, ela se sobressai entre muitas protagonistas, inclusive, da animação japonesa, justamente por esse equilíbrio temperamental que ela possui. Coisa que poucos personagens, independente de ser masculino ou feminino, possuem. Então, no meu ponto de vista, humildemente falando, a Misaka Mikoto é meio que encarrega Toaru Kagaku no Ryugun e carrega com muita força, com muita responsabilidade, justamente por essas características que eu citei. É claro, talvez eu tenha esquecido uma coisa ou outra, mas eu acho que isso resume bem aquilo que se pode ter por escopo da Misaka Mikoto. Eu só vou dizer quem ganhou o round no final do cast, pra não ficar aquela coisa meio se alguém ganhar os 3 rounds, ganhar 2 rounds e tal, ficar no meio. Uhum. Mas eu queria destacar algumas coisas das falas de vocês, pontos positivos e pontos negativos da apresentação. No caso do personagem do Shingeki no Souma, né? Souta, uhum. Né? Desculpa, eu realmente nem lembro. Souma. Né? Souma mesmo. Eu achei bem interessante esse lado do esforço pessoal dele antes de entrar na escola, antes de começar a série em si. Eu acho que isso é um ponto importante. Um ponto não tão importante é o negócio de se destacar deixando todo mundo irritado. Porque isso não é sexista, mas é muito aquela exposição do eu sou fodão e vocês têm que aceitar isso. No caso da Misaka Mikoto, eu achei interessante o ponto de ela ser uma personagem nível 5 e não ficar usando isso o tempo todo para vencer os outros. Porém, eu achei que faltou explicar melhor as características importantes dela e tal. Mas vamos ver, né? Vamos ver quem ganhou o round depois. Round 2. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Saindo então do contexto social e indo mais para a ficção. Cite um feito incrível que seu personagem fez que mostra o porquê ele merece estar nessa disputa, inclusive porque ele merece vencê-la. Pois, sem dúvida, ele é um personagem possivelmente mais interessante que o escolhido pelo adversário. Como, por exemplo, o personagem Aang em O Último Mestre do Ar, que foi o grande herói que acabou com o domínio da Nação do Fogo sobre os demais povos de seu mundo. Que junto a seus jovens amigos e com apenas 12 anos desafiou todo um exército e uniu seu povo em prol de uma causa, empreitada essa que só terminou após uma épica batalha entre Aang, já consagrado o Avatar, contra o Rei da Nação do Fogo. Então, vamos lá, começando dessa vez pelo Carlinho. Então, cite um grande feito que por si só já comprove que faz sentido a personagem Misaka Mikoto estar nessa disputa. Para mim, um dos grandes feitos da Misaka Mikoto, se não a maior, se deu no arco das Sisters, que foi trabalhado de uma maneira do ponto de vista do Touma em Toaru Majutsu no Index e trabalhado no ponto de vista dela em Toaru Kagaku no Ryugun. E foi durante a batalha contra o Acelerator nesse arco. O Acelerator é um grande inimigo, tanto do Touma quanto dela em especial, que a preocupação e devoção dela com as suas irmãs foi simplesmente avassalador. Explicando rapidamente, a Misaka Mikoto tem quase 20 mil irmãs feitas em laboratório. Agora vem a explicação do porquê dessas quase 20 mil irmãs. Acontece que o Acelerator é também um nível 5 da cidade escola, só que ele tem um potencial para ser algo especial, ser um nível 6. Ele tem várias formas de chegar a nível 6, só que a mais rápida que os cientistas arranjaram, os doutores da cidade escola, foi que ele derrotasse vários clones seguidos da Misaka Mikoto, e com isso ele adquiria um chamado tipo de experiência comum nos jogos de RPG, com a qual ele poderia evoluir para nível 6, coisa que ninguém é. E para ele ser nível 6, ele teria que derrotar X números de clones da Misaka Mikoto. O problema para ele é que a cada clone derrotado aumenta-se a dificuldade, porque é passado por um tipo de tecnologia extrasensorial as informações de um clone morto para um clone que ainda está vivo. Então ele vai adquirindo maior experiência e maior dificuldade. A Misaka Mikoto, quando descobriu isso da pior maneira possível, que foi ao visitar o laboratório, ela se sentiu muito emocionada e muito culpada. Ela se dizia totalmente culpada pelo fato de tantas, quase 10 mil, pouco mais de 10 mil irmãs terem morrido nas mãos do Accelerator. Porque ela não sabia do fato, ela não tinha como defender eles, ela não tinha como subjugar o Accelerator, não tinha como fazer nada. E o Toma acabou de saber disso sem querer, circunstâncias que não vêm muito ao caso no momento, é porque o foco é mais a Misaka Mikoto. E a Misaka Mikoto, mesmo que contra a vontade dela, viu o Toma indo enfrentar o Accelerator, e ela teve uma participação ímpar também nesse evento. Então a Misaka Mikoto, nesse arco das Sisters, em que ela se viu ante a um perigo muito forte, ela se conheceu mais, se revelou mais, ainda por cima demonstrou ter um carisma ímpar dentro da série. Então, para mim, um dos pontos de maior impacto da Misaka Mikoto em toda a série, se não o maior ponto de impacto, foi nesse arco das Sisters. Para mim, essa é a razão maior dela fazer jus dela estar nessa disputa aqui. Ok. Então, agora, Rafaela, por favor, diga um feito incrível de seu personagem. Eu não diria incrível, eu diria mais modesto. Porque foi a primeira vez que ele perdeu uma disputa, sabe? Assim, não tem nada de incrível, né, na situação. Mas se você for considerar um personagem que tá sempre ganhando, que você já tá acostumado com a ideia que ele vai ganhar porque é protagonista na série, que ele vai ganhar mesmo, que ele é protagonista, não sei o quê. E aí chega uma hora que eles estão no acampamento, né, o primeiro acampamento do primeiro ano, que eles têm o chefe lá, o Shinomiya. Aí o Shinomiya, ele faz uma prova especial, assim, muito difícil, e acabou que a Megumi, que era a parceira do Soma, não nessa fase, né, ela era parceira de cozinha dele nos episódios anteriores, ela acabou, sabe, ficando muito nervosa com a situação, e como os ingredientes eram limitados naquela situação, ela acabou ficando com ingredientes de uma qualidade menor. E aí ela tentou, de alguma forma, fazer o que o chefe pediu, né, o prato que ele pediu para que todos fizessem e tal. No fim das contas, ela conseguiu resolver o problema, mas o gosto do prato ficou um pouquinho diferente, porque ela teve que usar outros artifícios para resolver a má forma lá dos vegetais que ela estava usando. E aí o professor, ele deu um corte nela por isso, né, expulsou ela da aula por isso. E aí o Soma resolveu intervir. Essa é a ideia. O Soma, ele já tinha passado no teste e tava tudo certo pra ele, mas ele viu a amiga dele em necessidade e ele não achou justo a maneira que o professor tava corrigindo ela, porque, por exemplo, se ele queria um prato perfeito, por que ele não colocou legumes de acordo com a necessidade do prato? Por que tinha os legumes ruins lá? E aí ele foi questionar esse professor, e esse professor, ele é um dos mais, assim, super, ultra, mega level, assim, sabe? Que são, é tudo subindo escada. Todos os levels possíveis de Deus Ex Machina. E como ele achou necessário, ele foi de encontro a esse professor e apostou um Shokugenki. Um Shokugenki, dentro da história do Shokugenki no Soma, é uma batalha culinária. E aí ele teve uma batalha culinária com esse chefe. Logicamente, ele acabou perdendo, né? Teve outros três jurados, né, que decidiram, porque, logicamente, o Shinomiya é um chefe mais experiente e tal. Mas, mesmo com a perda do Soma, os chefes, eles reconheceram o esforço dele também, reconheceram a criatividade do prato dele e tal. Mesmo ele tenha perdido porque o Shinomiya era melhor, ele ainda tinha feito um prato muito bom, tá entendendo? E aí ele acabou sendo salvo, porque dentro do Shokugeki você tem que apostar alguma coisa. E o Soma, ele apostou a expulsão dele da escola, tá entendendo? E aí ele já tava certo de que ia ser expulso depois que ele tinha perdido. Mas acabou que os jurados meio que, né, vão deixar ele aí, né, que ele tem futuro, não sei o que, tem perspectiva. E eles aceitaram essa ideia. Só que aí, pronto, depois que os dois, amigo Mi e o Soma, foram salvos, a primeira coisa que o Soma fez ao sair da sala depois de Shokugeki foi socar a parede com toda a força, dizendo: eu perdi. Sabe assim, é aquele estado do personagem que ele percebe o desafio que ele acabou de passar e o qual ele não conseguiu concretizar a situação. Mas aí é que tá. Muito depois, ele já conseguiu erguer a cabeça e pensar: isso aqui foi uma experiência pra mim, que eu vou levar pro resto da minha vida e que só vai fazer com que eu melhore cada vez mais, tá entendendo? E aí, logo depois disso, ele foi passando em todas as outras provas e acabou passando no acampamento. Assim, eu considerei um fato muito importante exatamente porque eu não gosto de personagem que... Eu já comentei isso, né? Não gosto de personagem que ganha sempre. Eu gosto quando o personagem perde, exatamente porque ele tem que aprender com os próprios erros. E isso só mostra como o Soma, ele acha esses erros importantes para o futuro dele. Então ele sempre acaba considerando racionalmente o que ele fez de errado, o que ele poderia ter feito melhor e o que ele pode levar isso para frente como uma lição moral para ele. Aí eu considero isso importante. Que é isso. Ok, com a resposta dos dois, né? Novamente, eu não vou dar o resultado agora, mas eu só queria destacar que eu acho interessante que as duas cenas, eles acabaram invocando o personagem como meio que defendendo um amigo, ou no caso da Misaki Mikoto, irmão. Então, eu acho interessante que esses personagens são personagens que se destacam também por essa questão de defender os outros. Pontos negativos e positivos, bem, eu acho que talvez um ponto que não foi tão colocado, mas que eu sei que existe porque eu vi, é que houve uma certa dependência da Misaki Mikoto perante o Soma no tal feito dela. É, no caso do Toma, né? Sim, no caso, desculpa, do Toma, é confuso. Do Toma, né? No caso dela. No caso do Soma, eu não gostei muito da prepotência dele. Eu acho que isso é uma coisa muito digna de personagem de shounen. Mas é importante destacar que isso torna um feito importante, mas ao mesmo tempo se torna um feito que, se você pensar bem, era mais um passo a se seguir, não necessariamente o grande feito. Mas bem, a resposta sobre quem ganhou o round, só depois. Vamos então ao terceiro round. Round 3. Por mais incrível que um personagem seja, é sempre necessário contar com o auxílio de pessoas, amigos ou não, né? Que o ajudem a seguir em seu caminho. O que seria do Batman sem o Comissário Gordon, o Alfred, o Robin, a Oráculo e etc? O que seria do James Bond sem o Agente Q? O que seria do Tio Patinha sem seus sobrinhos? O que seria do Hong Kong Fu sem seu gato China? Enfim, citem pelo menos dois outros personagens que são ou que foram importantes para o personagem que você está defendendo. Siga em frente em sua jornada, explicando qual a importância desses personagens. Começando agora pela Rafaela. O Soma, ele foi criado sozinho com o pai dele. E a mãe dele morreu cedo e ele foi criado só com o pai no restaurante da casa dele, no Yukihira. E aí, desde os 4 anos de idade, o pai dele botou ele na cozinha pra trabalhar. Então, desde cedo, tá ajudando na cozinha, aprendendo todas as técnicas de cozinha e coisa e tal. Agora, o Soma não sabia, mas o pai dele, ele estudou na escola que ele estuda atualmente, e ele foi um dos melhores do ano dele. E ele, na época que estava solteiro, ele chegou a cozinhar em vários países diferentes. Ele fazia viagens ao redor do mundo para aprender novas técnicas e aprender sobre temperos, sobre ingredientes exóticos e coisa e tal. Né? Ele só voltou pro Japão para casar com a mulher dele e aí ficou no Japão para poder criar o Soma até os 15 anos, que foi quando ele foi para a escola. E nesses anos que o Soma ficou no restaurante ajudando o pai dele sempre competia com ele pra ver quem era melhor. Sempre competia com ele. Então, basicamente, Não, 99% das derrotas do Soma é o Soma contra o pai dele. Então, o Soma, ele só foi aprender a, assim, aceitar os erros dele, aprender a usar esses erros para um bem maior e coisa e tal, baseado nas experiências que ele teve com o pai dele. Então, eu acho que o pai dele é muito importante porque ajudou ele a crescer ao ponto que ele chegou no início da série. Tudo graças ao pai dele. Porque o Soma, ele não tinha influência de nenhuma outra pessoa na culinária. O topo dele era sempre o pai. E a ideia do Soma de entrar na escola é exatamente estudar pra ficar melhor, pra poder lutar com o pai dele, pra poder ganhar do pai dele. Tá entendendo? A ideia inicial dele era essa. Então, o pai dele viu que o mundo dele era muito restrito. O mundo dele era só ele. E aí ele, pra poder expandir os horizontes do filho, colocou ele na escola. Aí por isso que o pai dele foi importante para o desenvolvimento dele. Agora, outro personagem que foi importante para o desenvolvimento do Soma foi o rival declarado. Por causa que shonen sempre tem isso, né? Sim. Sempre tem um rival declaradinho. E aí é meio que o Soma, ele reconhece a força dele do... Eu nem falei o nome do personagem, do Aldine. O Aldine, ele é um irmão, ele tem um irmão gêmeo, né? Eles são uma dupla. Ele é especializado em culinária italiana. E igual ao Soma, né? Que o Soma, ele meio que não reconhece pessoas que não tenham trabalhado na cozinha de verdade. Igual ao Soma, ele é representante de um restaurante, de uma trattoria original da Itália. Que foi estudar lá no colégio no Japão. Porque o tio dele era descendente de japonês. E, tipo, ele viu que ele tinha muito talento. Que logo, logo ele iria superar o pai dele. O Aldine, no caso, iria superar o pai dele. E o pai dele também achou que ele deveria expandir melhor os horizontes dele. Indo para uma escola onde ele pudesse aprender as diversas artes culinárias, né? E, tipo, no primeiro dia de aula, quando o Soma fez o discurso básico dele, né, de vou pisar em todos vocês pra poder subir até o alto, o Aldine pegou aquela rixa dele e colocou pra dentro e pronto, e falou, eu vou ser rival dele, eu vou fazer ele calar a boca e não sei o quê. E, no fim das contas, os dois, eles já lutaram uma vez, mas não teve resultado, por causa que o mangá é idiota e a jurada deu empate pros dois. Mas, tipo, eles têm aquela situação saudável de se serem rivais, mas serem amigos. Né? Os dois, eles reconhecem o talento um do outro, reconhecem que são capazes, reconhecem tudo. Mas eles são amigos, eles conversam, eles trocam ideias de receitas, eles saem juntos, esse tipo de coisa. E eu acho que é muito importante dentro de um desenvolvimento que o protagonista, ele tem alguém para se equiparar para ele, para que eles possam se disputar entre eles e irem se desenvolvendo, né? Não que dentro de Soma não tenha outros personagens assim, mas eu acho que o Aldine foi o primeiro a se dizer rival dele. E eu acho que é isso. Ok, então, agora sim, Carleiro, você agora, dois personagens que auxiliaram a Misaka Mikoto. E que sejam bons personagens, né? Porque eles estão em xeque. Bom, se são bons personagens ou não, aí vai a gosto do público, amigo de Lázaro. Na verdade, mas vai a meu gosto, porque eu sou o juiz. Sacanagem. A Misaka Mikoto era poderosa e tudo mais, que já foi dito aqui, todo blá blá blá blá blá que eu já falei dela. Ela não teria chegado aonde chegou e aonde poderá chegar ainda se não fosse pela ajuda, às vezes incondicional e às vezes sem querer, de dois personagens em específico. Um deles, a sua eterna companheira de quarto, eterna apaixonada por ela, oh meu pai, a Shirai Kuroko. Mas por que ele já é uma personagem tão sem palavras para ser uma das principais responsáveis pelo crescimento e amadurecimento da Misaka Mikoto? Eu digo, a Shirai Kuroko, embora muito subjetiva, muito metida mandona em várias situações, e detetora de um ciúme terrível da Misaka Mikoto, ela sempre procurou deixar claro para ela o quanto que ela é importante, o quanto que ela pode evoluir não só como pessoa, como estudante, mas também em nível de aprendizado para se adequar melhor aos poderes gigantescos que possui, como o Ryugun que é. E a Shirai Kuroko, como faz parte de um time da justiça, de uma divisão da polícia especial dentro da cidade escola, ela sente a obrigação também de vigiar a sua Nisama, que é como ela gosta de chamar a Misaka Mikoto. Por vezes a Shirai Kuroko já teve que salvar a Misaka Mikoto de algumas situações, por vezes já teve que dar certos esporros na cara da Misaka Mikoto, por vezes já teve que intervir em certas situações, mesmo com comportamento tão esdrúxulo às vezes, de ficar querendo apalpar os seios dela em local público, de ficar querendo forçar um beijo nela, de mesmo estando em cadeira de rodas, usar dos seus poderes especiais para ser teletransportada dentro de um restaurante, fazer um alvoroço só porque ela estava abraçada com uma amiga. E por essas e outras, né, que a Shirai Kuroko se torna uma personagem tão ímpar dentro do anime, amada por alguns, odiada por outros. Por mim ela é odiada, mas enfim. A Shirai Kuroko tem esse papel fundamental, sim, no crescimento da Misaka Mikoto. Porque ao conviver com ela, ela vê o dia a dia da Misaka Mikoto de uma maneira única, que nenhum outro personagem tem essa visão. Ela consegue interpretar todos os anseios, todos os medos, todos os pormenores que existem na mente da Mikoto, da Ryugun. Então a Shirai Kuroko, por vezes, é a personagem mais indicada para auxiliar, para aconselhar e para determinar que caminho ela, a Misaka Mikoto, deve seguir em suas ações dentro da cidade escola. Já o outro personagem que muito auxilia a Misaka Mikoto, e esse sim, na maioria das vezes, sem ter a mínima noção de que está fazendo isso, é o próprio Kamiji Otomo, que é o protagonista principal do anime Toaruma Jutsu no Index. Por que incondicional? Porque ele é um bobalhão. Ele nunca nota que ele está fazendo favores, favores e favores para Misaka Mikoto. Seja no salvamento dela, seja em negar brigas, negar lutas com ela, que deixa ela ridiculamente nervosa, seja em chamá-la de biribiri, que ela odeia, seja em, como é que eu posso enfatizar aqui, seja em mostrar pra ela que às vezes ter a força de um Esper nível 5 não é tudo, sendo que esse é o ponto que ela agradece bastante, com certeza. A Misaka Mikoto tem na figura do Kamiji Otomo não apenas aquela pessoa que ela possui um certo sentimento escondido, um certo sentimento assim de resguardo, mas sim aquela pessoa que, mesmo sendo nível zero, rejeitado pela sociedade, um total zero à esquerda na sala de aula, um cara seguido pelo azar que aparentemente não tem futuro nenhum na vida, ela enxerga nele alguém de um coração tremendo e de uma responsabilidade quase única, sendo essas características que ela tenta passar para si. Anteriormente eu falei do arco das Sisters no round anterior, e aqui enfatizo um pouco ele novamente. Por quê? Porque a Misaka Mikoto, talvez não tão dependente assim do Toma naquelas ações, viu nele uma coragem que ela não tinha na hora. Porque ele, sendo nível zero, sem detetor de poder nenhum, foi lá e enfrentou o Accelerator, tendo como arma apenas a sua mão direita amaldiçoada. Ela, por sinal, sendo uma nível 5, detetora de altos poderes como o Ryugun, que é, sendo respeitada por quase todos na cidade escola por causa disso, inclusive por muitos professores, não só por alunos, ela se amedrontou. Então, ela queria chamar para si a responsabilidade de: eu preciso ter essa coragem, eu preciso ter essa eficácia, eu preciso ter esse emocional ao meu lado. Se por um lado a Shirai Kuroko auxilia muito a Misaka Mikoto no quesito coragem e transparência daquilo que pensa, o Kamiji Otomo, mesmo sem notar, ele não seria a Misaka Mikoto naquilo que a gente pode falar de benéfico quanto a personalidade, com coragem e destreza. Então eu acredito sinceramente que o Kamiji Otomo tem essa participação muito importante na vida da Misaka Mikoto, e por que não dizer, realmente auxilia demais também no crescimento dela, e ainda há de auxiliar, com total certeza. Então, alguns pontos de destaque para um e para outro. Eu gostei dos personagens, acho que ficou bem claro como eles auxiliam em tal cada personagem. Eu não sei nem muito o que dizer contra, assim. No caso do Soma? Do Soma e dos outros personagens, eu só achei que talvez houve um destaque grande pro rival, mas eu não sei nem se seria um grande demérito. só que talvez tenham tido muitas informações sobre o rival e não tanto assim de como ele auxilia, mas eu sei que um rival por si só, principalmente em shounens, né, eles são importantes exatamente pro crescimento do personagem. Eu acho que faltou só esclarecer um jeito de falar mais sobre isso. E no caso da Misaka Mikoto e tal, eu só achei que teve muita informação desnecessária aí. Teve muita informação necessária, mas teve muita informação desnecessária sobre os personagens. Mas, bem, é isso. Complemento de tudo um pouco, desculpa. É. Mas eu gostei muito. Eu digo que, com certeza, essa foi a fase mais difícil assim, pra eu escolher quem ganhou. Eu tenho quem venceu, mas foi difícil. Eu até daria empate, mas como eu não posso... Um pouquinho mais, eu tô escolhendo um de vocês. Ai, socorro, Jesus. Enfim, vamos lá. Último round. Final round. Independente de o personagem ser homem ou mulher, um personagem de personalidade forte tem um sonho ou um objetivo que quer alcançar. Independente da grandeza do sonho para os outros, ao acreditar que aquele é o grande sonho, esse personagem contagia o espectador ou o leitor que acompanha a sua história. Nessa fase, vocês devem apresentar de forma contagiante o sonho ou objetivo de seu personagem, podendo falar também dos desafios que ele pretende enfrentar para alcançá-lo. Não o que ele enfrentou, mas o que ele precisa enfrentar. Um exemplo de sonho que para muitos seria pequeno, mas que é um grande objetivo para o personagem que o tem, é o sonho do personagem Scratch, de A Era do Gelo. Scratch não pronuncia uma palavra sequer ao longo dos 4 longas da franquia, mas que com sua obstinação e sua garra para conseguir comer uma saborosa noz, nos inspira a seguir em busca de nossos objetivos. Ainda que tenhamos de enfrentar feras famintas, desastres naturais e até mesmo um relacionamento que não nos faz mais feliz. Scratch e seu sonho podem parecer pequenos, mas na verdade a jornada que o mesmo enfrenta a cada dia faz esse sonho ser grandioso. Tão grandioso que foi o catalisador para a criação dos continentes. Enfim. Me desculpa, Vilas, isso foi profundo demais, cara. Olha. Parabéns, Anderson. Ok. Vilas e os roteiros, né? Enfim, dessa vez que começa Carlinho Neto apresentando qual o grande objetivo ou sonho da Misaka Mikoto. E de forma contagiante, que nos faça acreditar e junto apoiar a personagem. Por favor. Então que rufe os tambores que eu vou apresentar o maior sonho da vida da Bilibili. Senti um desprezo aí, Tiago. Eu estou energizando, estou concentrando informações em minha mente para passar para você que está escutando esse podcast com o maior sonho da Bilibili. Atenção! Deixa ela saber que eu chamei ela de Bilibili que ela vai me tacar o raio, mas ok. Vamos lá. Cheguei no ponto. Atenção. Muito bem. Você que escutou até agora eu falar tanto da Misaka Mikoto, de pontos prós e contras dela, assim, nas entrelinhas, você deve estar imaginando que o sonho dela é, opa, salvar o mundo. Ainda com o meu poder eu vou salvar o mundo. Não, não é. Ela não tem a menor intenção de salvar o mundo. Desculpa aí. Ah, então o sonho dela é trazer o Kamijo Toma pra ela de uma vez por todas, se declarar pra ele. Não. Não é o maior objetivo dela. Talvez seja um dos objetivos, mas tá longe de ser o maior. Então desculpa aí, mas... Misaka Mikoto, de Tsundere, como é, sabe como é que funciona, não tem esses arquetipos, então, não. Não e não. Mas então, qual que é o maior sonho dela? Ah, já sei, é mudar de lado e ficar do lado do Shrek. Menos. Ela respeita o Shrek Kuroko, mas não compartilha da opinião dela, ok? O negócio dela não é mulher. É o Shrek Kuroko, o manual da Misaka Mikoto, então parou. Não que seria um problema se fosse. Não, né? Também não sei o problema, longe disso, não estou questionando isso, mas não é o caso da Misaka Mikoto em específico. Então, é algo do tipo, desculpa, Shrek Kuroko, mas não é meu caminho, foi mal. Então, não, nada disso. O maior sonho, desculpa aí, Rafael. O maior sonho da Misaka Mikoto, até confundi o nome do personagem, meu Deus. O maior sonho da Misaka Mikoto é apenas e unicamente se conhecer melhor. Olha que maravilha. Como nossa, assim que se conhece? Cala a boca. Nossa, mas como assim se conhecer? Que virada, hein? Eu gostei da virada. Mas como assim se conhecer melhor? Mas meu Deus, que motivação de personagem é essa? Por que eu vou ver um anime em que o protagonista quer se conhecer melhor? Gente, calma que eu explico de maneira rápida e indolor. Indolor pra mim, pelo menos. A Misaka Mikoto, Kyoto, embora poderosa, embora isso, embora aquilo, ela possui muitos temores internos. E é não só Shirai Kuroko, não só o Kamiji Otomo, mas como um grupo numeroso de personagens da série, em especial de Ryugun, que auxiliam ela a encontrar esse novo horizonte, a se conhecer mais, a perceber que o mundo nunca girou e nunca vai girar ao redor dela, a perceber que ela pode usar os poderes dela, sim, para um bem ainda maior do que simplesmente para desafiar o Kamiji Otomo ou para resolver intrigas de alguma conspiração, de alguma corporação que esteja querendo dominar a cidade-escola ou alguma coisa do gênero. A Misaka Mikoto detém muitos defeitos. E ela procura constantemente e contra esses defeitos. Ela dificilmente aceita esses defeitos. Dificilmente aceita. Os reconhece, mas dificilmente os aceita. O que é bem diferente. Então, eu, na minha percepção humilde, eu tenho que a Misaka Mikoto, o grande estímulo dela é ser uma pessoa melhor. Ela tem medo de ferir os outros. Ela tem medo de ser, entre aspas, irresponsável, fecha aspas, como foi no caso de suas tantas irmãs mortas pelo Accelerator. Ela tem medo de magoar. Ela tem medo de um dia ser inútil para alguém ou para um grupo de pessoas ou para si mesma. Então ela luta contra tudo isso. Então, para uma protagonista tão poderosa que não quer salvar o dia, não quer salvar o universo, não quer salvar onde vive, não quer isso, não quer aquilo, quer apenas subir degraus de, como direi, de positividade em sua vida, então acho que esse é um excelente motivo para você assistir o anime, ou ler a novel, ou fazer as duas coisas e simpatizar totalmente com ela, Misaka Mikoto. Obrigado. Aí. Palmas. Não, o Carlinhos já ganhou, não tem como eu ganhar disso, não. Vamos lá, então, Rafaela, por favor. Caralho, não tem. Olha, é porque na apresentação dele foi fechou de bola, tá. Vamos pensar na minha agora. Então, para os que estão interessados em assistir Shokugeki no Soma, além de ser um anime de culinária, né, o que tá na moda atualmente, e o personagem ser já meio fodástico, sinceramente, o sonho do Soma é um sonho simples. Eu acho que pela lógica do contexto assim, da série, logo nos primeiros capítulos você entende o sonho dele. Mas o sonho inicial, no caso, é que eu já comentei, é o sonho de superar o pai dele. Mas uma coisa que é muito boa é que, à medida do tempo, o sonho do Soma vai mudando, né? Aquele mundo fechado que ele tinha de só pensar em vencer o pai dele, só entrar na escola pra melhorar um pouquinho, porque ele achava que as aulas não eram lá tão boas assim, né? Desmerecendo a escola. É, eu só vou pra lá estudar um pouquinho pra poder, de novo, lutar novamente com meu pai, pra poder ver quem fica com o restaurante, não sei o quê. Mas depois que ele entra na escola e ele começa a receber aquela chuva de informações, de técnicas, dos tipos de cozinhas de todos os países do mundo, ao redor do mundo, e tem as batalhas culinárias lá dentro da escola, tem os clubes culinários onde você pode estudar pratos específicos e tal. Todo aquele meio ambiente, todas aquelas pessoas que convivem com ele, pessoas que ralam para realizarem os sonhos deles, para ter o próprio restaurante ou para assumir o restaurante da família, uma coisa assim. Tudo aquilo, todo o ambiente foi moldando o Soma. E aos poucos, o Soma ele foi percebendo como o mundo lá fora é grande. O quanto o sonho dele era minúsculo diante do sonho de muitos que estavam ali. Então, à medida que as dificuldades foram passando, à medida que as batalhas foram acontecendo, que ele foi conhecendo outras pessoas com outros tipos de culinária, que ele foi aumentando cada vez mais a curiosidade dele. Uma coisa que o Soma é que ele é muito curioso. Além de ser muito curioso, ele é como se fosse um pesquisador. A vida dele é testar novos temperos, testar novas fórmulas e ver como aquilo funciona nos pratos, já que inicialmente ele não tinha técnica, então tudo que ele fazia era testar. Com o conhecimento chegando nele, a fome de conhecimento foi aumentando. Então, o novo sonho do Soma se tornou né, aumentar cada vez mais a gama de técnicas que ele poderia absorver. O sonho dele se tornar uma esponja, né, absorver tudo que ele puder para se tornar cada vez melhor. E aí eu acho isso muito importante dentro de um personagem que está em constante crescimento, assim. Não que ele esteja em constante crescimento, ele pode estar em crescimento exponencial, tudo faz. Mas dentro daquela escola, exige que você cresça, porque os melhores vão sempre superar os de baixo vão sendo expulsos aos poucos, e só a gama nata daquela escola se forma para chegar ao sucesso. E aí, e tudo que eu desejo mesmo realmente pro Soma é o sucesso, e é isso. Ok, muito bom. Eu não vou nem ter muito o que falar, acho que foram duas boas apresentações. Mas bem, eu vou falar, talvez daqui a pouco, quando for falar quem ganhou cada round e o que vai acontecer. Então, por incrível que pareça, ou não, houve um empate. Logo, a decisão acaba sendo pela apresentação. Eu sabia, cara. Depois da apresentação do Carlinho, não tinha como. Nesse ponto, então, a vitória vai, pela primeira vez, a Carlinho Neto. Destranquei o circuito da minha vida, estou emocionado. Mas foi muito próximo, assim. Eu acho que talvez faltou, no caso da apresentação, talvez faltou a Natália um pouquinho mais. Porque até gosto mais dessa ideia de você apresentar o personagem no final. Uhum. Só que eu acho que o Carlinho conseguiu mostrar um pouco mais, tanto da personagem quanto da série no começo. Então por isso foi legal. Você criou muito toda a construçãozinha da história e não sei o que e tal, tal, tal. E blá, foi muito legal, mas você acabou falando, digamos assim, as três últimas frases foram sobre seu personagem, as duas primeiras foram sobre a construção do início. Enquanto no caso do Carlinho foi mais ou menos a mesma coisa, só que ele falou tão mais que acabou ele falando tão mais. Eu acho que mais faltou pra Rafaela falar do terceiro episódio, que apareceu a bunda daquele cara lá, mas ok. Não queremos deméritos, eu quero acertar. Tá, beleza? Então, sobre os rounds, então, aí sim, cada ouvinte vai escolher o seu preferido, claro. Mas em minha opinião ficou o seguinte: o primeiro round, sobre a apresentação do pouco personagem mais foda, não sei o que, foi para o personagem da Natália. Em especial porque acabou que o Calírio falou muito do como a personagem é adorada, de como o fato dela ser adorada criou o surgimento do Rei Ugun e tal, mas faltou ele falar mais sobre as habilidades dela. Então ficou muito confuso. Assim, você falou, tipo, ela é uma personagem nível 5, você nem explicou, e durante a partida toda você não explicou direito o que é um personagem nível 5, qual que é o poder dela. Eu acho que ficou, não ficou, pra muita gente, talvez não tenha ficado claro que ela solta raios, por exemplo. Então faltou você falar um pouco mais sobre isso. Então, por isso, o da Natália foi mais preciso, foi mais claro, e então por isso ela ganhou o primeiro round. O segundo round foi pro Carlírio. O segundo round foi falando sobre... Até tô confuso aqui, deixa eu pegar aqui. Socorro. Eu já falei que tu devia anotar. Não, mas tá anotado, pô. Ele não tá achando a anotação. Ele não tá achando a anotação, tá? Assim, o segundo round foi do feito incrível. Eu acho que os dois feitos foram interessantes, só que o feito do... da Mikoto, até acho que tem bastante deméritos, porque no final acabou que a vitória contra a Seleleito foi mais do Toma do que da Mikoto mesmo, meio que foi. Porém, acabou que a sua apresentação sobre uma derrota, e mais precisamente aquela questão que eu falei da prepotência do personagem, como isso é importante pro crescimento dele, tornou que foi um fato legal, até pra construção do personagem, para as pessoas se identificarem com o personagem, mas não foi um grande feito no final das contas. Então, assim, é importante, mas não era simplesmente momentos importantes na trama. Era mais realmente um grande feito do personagem e tal. Então acabou que o do Carlírio foi mais um grande feito do que o seu por isso. No terceiro round, então, que foi sobre os amigos, como eu falei, os dois foram muito legais, só que o da Natália foi mais preciso e o Carlinho botou muita informação que era completamente desnecessária, cara. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Foi muita informação completamente desnecessária, cara. Então foi por isso que a Natália ganhou. Fortaleza, só aguardo. Não, cara, mas foi. Acabou que, pra o que eu queria, pra questão de como o personagem ajuda, não foi necessário falar ela aperta os peitos da outra e tal pra condicionar o personagem, sabe? Então, tipo, foi meio... É, assim, sabe? Ah, que como eu disse, os dois foram muito bons, muito parecidos, foram muito e tal, mas da Natália foi mais claro como assim ajuda, e o outro ficou meio muita coisinha que talvez tira um pouco o foco. E nesse último caso, acho que ficou meio claro que o do Carilho acabou sendo mais. Houve uma empatia expressivo. Mais fácil, ficou mais expressivo e tal. Enquanto que na Natália foi legal, mas eu vi que houve uma construção ali no meio de como é que é, se esse é o objetivo, se esse é o não objetivo. E ficou um pouco mais disperso, assim. Mas também bem legal, até porque eu acho que o da Natália, se a pergunta fosse como apresentar para as pessoas gostarem mais do anime, o da Natália ficou bem mais claro do porquê seria interessante o anime, apesar de eu não gostar, do que o do Carlírio. Mas pro personagem, que era o foco, o do Carlírio foi melhor. Então é isso. Grande vitória do Carlírio. Foi muito próximo. Muito próximo. Cara, eu tava quase caindo pra segunda divisão disso aqui, pelo amor de Deus. Sabe-se lá quando é que eu vou lhe chamar de novo. Então. Ih, já tô no grupo do G4. Do é não, cara, você já apareceu muito, né? Então tem que ficar. Tem que dar uma foto. Já tô no Z4, então. Já tô no Z4. Mas você ganhou, isso é muito bom. E a Rafaela, infelizmente, perdeu. Mas foi uma ótima disputa, foi uma disputa muito boa, apesar de eu, particularmente, não gostar de nenhum dos dois personagens. Então, o que vocês acharam da disputa? Falem suas considerações finais, que propagandas, agora é hora de... Vamos pro final do podcast. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que Biribiri vai fazer uma visita a Fortaleza em breve. É mais fácil ela fazer uma visita a Curitiba, porque você tá chamando ela de Biribiri, carinho. Você mas eu posso ludibriar. Pera aí. Ela não precisa vir em Curitiba. Eu gosto mais da Last Order, cara. Mas tudo bem. Oh my god. Não, eu sempre deixei claro isso. Não, eu sei disso, por isso, oh my god. Mas ok, tá válido isso aí. Enfim, por favor, considerações finais. Vai, Rafael, vai você primeiro. Tá bom. Obrigado, Vilas, pelo convite. Eu não esperava por isso, na realidade. Sei lá, do nada, um podcast diferente pra fazer, eu só tô acostumada com sobre músicas e animes. Por favor, escutem o sobre músicas e animes. Desde o 40. Não, brincadeira, não, desde o 40 não. Não, pensando bem, a gente tá no 45, né? Desde o 45. Que é desde que eu entrei e estou fazendo participações recorrentes, obrigado. Logo, logo serei uma das principais, mentira. Deixaria o patamar de convidada. Brincadeira, tô indo. Mas, por favor, vocês vão lá no Airfline Brasil, que eu sou uma das redatoras, e visitem a página da Nona Ciaroi no Facebook, que eu sou uma das moderadoras. Não que eu faça muita coisa lá, mas tudo bem. E foi uma experiência bastante interessante, na verdade. É porque eu quando o Vilas me botou contra o Carlírio, eu pensei, meu Deus, eu vou perder. Porque eu sou muito ruim de argumentação. E eu já tava pensando, meu Deus, como vou reformular respostas na hora? Eu não vou ter tempo de pensar. Meu Deus, mas até que foi uma experiência bastante aproveitadora, assim, pra mim. Pra talvez uma futura participação em outro SensorCast, né? Não sei, vai ficar a critério do Evilás. E, por favor, comentem nos comentários o que vocês acharam das nossas respostas e se vocês concordam ou não, se vocês gostam dos animes ou não, né? De Raigun Index, né? Porque ela aparece nos dois, e Soma, Shukegin no Soma. E fica pro próximo, galera. Beijão. Opa! Vale aqui ressaltar que Shogun aqui no Soma me dá uma fome do caramba, meu. Nossa senhora. Sempre dá, né, querido? Aquele primeiro episódio com aquele beco fingindo ser uma carne suculenta, meu Deus. Assim, filho, como eu conheço pouco do Shogun aqui no Soma, você quase me fez vontade de voltar a assistir, mas eu também continuo sem vontade. Por todos os problemas que tem. Evilás, o Ryogan eu não vejo de jeito nenhum. Mas Evilás, eu acho que um guindaste não te faria ver nenhum dos dois animes, nenhum guindaste, mas ok. Você sabe que eu gosto de Index, mas... Ryogan não dá pra mim, não. Carlírio? Oi? Por favor. Ah, mas já minha vez? Ô, oh, que é isso? Peraí. É, tipo, tem, pera aí, tem duas opções. Sabe? Peraí. Em primeiro lugar, eu estou muito emocionado, tá doido, ao ponto, cara, de lágrimas aqui, por causa da minha primeira vitória em 3 partidas. É, eu estive perto da vitória por apenas 1,5 pontos contra a Ana da primeira vez, e na segunda eu fui massacrado. Mas ok, agora eu me refiz do massacre e consegui vencer por uma pequena diferença a honorável adversária que foi a Rafaela. Mas foi tudo muito gratificante, eu gostei pra caramba, me senti honrado e... Tá parando de puxar o saco já, né? Então ok, parando de puxar o saco agora. É, a verdade é que eu agradeço muito ao Evilás por mais esse convite. Tô contente sim com a vitória, só que eu tenho que melhorar mais pra vencer mais vezes que eu aparecer por aqui, enfim, independente de quem for o adversário. É, admito que a apresentação do Evilásio no quarto round, no pré-quarto round, foi demais pra cabeça. Se ele fosse um personagem participante, ele teria ganho aquele quarto round, esse miserável, mas ok. Não vamos entrar em vários detalhes. Eu gostei muito do podcast, e a Natália é uma amiga digna e também foi uma adversária digna. O Evilásio, muito embora não se concorde com tudo que ele fala, né? Não no meu caso, mas... mas ele é sempre um podcaster de respeito, de renome aqui na nossa blogosfera. Então tem o meu aval para isso. E eu agradeço muito você que escutou esse podcast, que se divertiu. E igual a Rafaela falou, deixa aí nos comentários, seja do Anime Portfólio, do Alpha Led ou do Netoin, os pontos que você achou determinantes nesse podcast, que você gostou, deixou de gostar, que personagem você escolheria para participar, enfim, tanta coisa que pode vir à sua mente. E muito embora o Netoin esteja passando aos trancos e barrancos por motivos de informática e tal, eu lhe convido a fazer uma visita saudável ao Netoin. E também ao Nopo, que está com a segunda edição da revista digital no ar, com 4 contos muito bacanas e uma diagramação especial de alto nível. E é isso aí de momento. Então, obrigado aos dois pela participação. Eu sei que é meio difícil bolar as respostas assim na hora, é meio complicado mesmo. Mas vocês foram muito bem, vocês foram realmente muito bem. É. Dado o medo que a Rafaela estava apresentando antes, eu pensei que ela não iria tão bem, ela foi muito medo bem. Medo é que você não ouviu as conversas dela no grupo, rapaz. Eu não me coloco nesse grupo, então eu não posso saber, cara. Justamente por isso, olha. Então. Eu tô pensando, se o Evilás me botar com o Luke, aí fodeu. Não tem como eu ganhar do Luke de jeito nenhum. Originalmente ia ser você contra o Bebop, mas houve alguns motivos pra trocar. Basicamente por causa do horário, né? Mas bem, agradecer mais uma vez, visitem o Netoin, visitem o Alphaliad, é sempre confuso. Alphaliad. Nem eu sei ler o nome do próprio anime aqui. Ah, então chega de sigla, meu Deus do céu. Chega só pra... Não é uma sigla, cara. Não, a sigla do blog é LBR. Então pronto. Visitem o LBR, visitem o Não Nasce Herói no Facebook, participem nos comentários de todos esses blogs, dos podcasts, do Iopinando. E bem, como toda semana eu faço nos podcasts de Iopinando, eu vou fazer aquelas... falar um pouco sobre aquelas estatísticas de buscas interessantes para que meus amigos comentem. Luz na minha mente, que é coisa rara ultimamente. Ok. Antes de você fazer as chamadas que são legais sobre comentários e estatísticas de visitas no seu blog, seria interessante as pessoas que ouviram esse podcast deixar nos comentários de qualquer um dos 3 blogs sugestões de quem você deveria convidar para participar. Olha que maravilha. Ou sugestão de tema até. Ou até sugestão de tema. Pode Cara, ser. E aparecer cada pérola, eu acho que é bem interessante. Por favor, coloquem nos comentários. Eu vou fazer o possível pra convidar essas pessoas e elas participarem. Convidar ou até convida, vamos fazer o possível pra elas aceitarem. Oferece o bom salário. Opa, salário, tô recebendo não, hein? Tô brincando. Ô, Carlinho, ele não me deixa no pior. Pô, Carlinho. Cara, é verdade, a gente mal conseguiu patrocínio porque o Dai Podcast ainda, como falar isso? Pô, Carlinho, até o nosso advogado não tá dando mais certo, cara. Que advogado? O Homem-Pássaro. Ai, é verdade. Eu esqueci do Homem-Pássaro, verdade. Tá bom. Piada interna, um dia você vai entender. Percebi. É, grande homem pássaro. Mas bem, vamos então às estatísticas da semana, com foco lá no anime portfólio. Então, até para os meus amigos aqui que também tem blogs de anime, eles podem comentar. Então, primeiro, uma estatística que eu achei interessante foi que uma pessoa chegou no anime portfólio procurando por qual anime é melhor, Yu-Gi-Oh! Ou DGZ. Acho que sim, foi DGZ. Não foi DBZ. Ele colocou DGZ. Eu acho que é porque ele queria. Acho que é Dragon. Ele pensou que era DG do Dragon. Bem, Dragon Ball Z é melhor. Se ele colocasse GT, se ele colocasse GT ali, eu tinha opinião na ponta da língua. É. GT não, né, gente? GT não. Exatamente. Essa é uma vitória incontestável de Yu-Gi-Oh! No caso. Exatamente. Não, acho que depende muito do público, né? Porque Dragon Ball é mais... Não, mentira. Yu-Gi-Oh! Também tem batalha. Não, cara, desculpa. Não tem como suportar um baby e ficar toda hora... Super Garlic! Oh! Não, cara. Não. Olha aí um tema pro podcast futuro. Alguém vai defender um dos dois, hein? Ah, meu Deus. Se você me chamar, vou aparecer gritando Super Garlic! Oh! Depois não reclame. Ok. Tudo okay. Bem, contanto que você não faça a docinha do Squadron Ginyu... Aquele para-para, nem ferrando. Então, semana passada, ou melhor, no cast passado, eu falei com uma pessoa que tinha chegado procurando como se conta as temporadas de anime, né? E essa semana a pessoa chegou perguntando o que são temporadas de anime. Tocante, tocante. Mas uma pergunta não é uma pergunta ruim. É uma pergunta justa, né? É uma pergunta justa. Interessante. Apesar de que é meio complicado, né? Acho que pelo o próprio nome responde, mas... Eu achei curioso. Então, uma pessoa chegou no blog com isso aqui. Eu não sei se a Rafaela conseguiu ler, mas vou colocar aqui. Qual é o vírgula melhor ópera em IMW? Não faço ideia do que ele queria. Então, qual é o melhor... N-I-M-W é tipo... Será que não seria qual é o melhor OP de anime? Pode ser. Cara, é meio que tava quase dando aqui um... Pra usuário de Windows seria a tela azul do medo, né? O tilt. Pra um usuário de Linux seria o Kernel Panic. E agora, mas não sei, tô indeciso, cara. Tô confuso. Mas eu acho que é OP mesmo, por causa dessa parte New W, eu acho que é anime. Aí o A de ópera era do anime, só que ele deu espaço no lugar errado. Eu pensei que... Será que ele queria colocar algo do tipo qual o melhor opening de anime, alguma coisa assim? Pode ser, pode ser. Bem, tem uns tops de anime lá no Anime Portfólio, talvez ele tenha chegado por isso. Uhum. Mas eu gostei da curiosidade do ópera. Qual a melhor ópera? Por um segundo eu pensei, nossa, tem anime de ópera? Eu não tô sabendo. Pois é. Bem, uma pessoa chegou perguntando o que significa Manamu. Eu não sei. Manamu? Nem eu. Eu não faço ideia. Manamu? Uma pessoa chegou lá perguntando brincadeira do Kokuri-san. Assim, é uma busca aceitável, porque eu falo do anime Kokuri-san, mas a minha dica é não faça. Do mesmo jeito que não use a tabla Ouija, não faça essa brincadeira. Tá? Não, querido, a onda agora é Charlie, você não tá entendendo. Quem é baseado num filme, que é uma puta propaganda de marketing de um filme, mas... Não começa. Não faça, sabe? É melhor deixar quieto. Ah, fala, isso que você falou tá no nível do Shiryu, amigo do Ian. Não, cara. Mas depois que foi divulgado, que era uma propaganda do filme, o pessoal tá parando mais. Mas bem, uma pessoa chegou lá procurando por mangá erótico. Eita, caiu no blog errado. Foi só mangá... Eu achei curioso. Pessoa botar mangá erótico e cair no anime portfólio. Não, é curioso, mas caiu no blog errado. Eu não lembro se eu falo de algum mangá erótico, cara. Cara, ele devia ter caído no anime corte e ter visto certos posts do Eric, o nosso sommelier de renda. Pode ser, talvez, porque publica o podcast lá. Ou talvez por causa de um dos textos do projeto, do Conhecendo o Mercado Nacional de Anime, que teve alguns animes mangás eróticos, né? Não sei. Uma pessoa chegou perguntando lá, deve ser um espanhol, cara. Todos os animes juntos? Eita, que isso aí é uma suruba, meu Deus do céu, cara. Uma pessoa, todos os animes juntos, eita. Todos os animes juntos. Lista, né, de animes. Mas esse é a lista, não devia ter vindo, né? Essa é grande. Uma pessoa chegou perguntando, Damate é um anime novo? É um anime novo. Mas é por causa da sigla, né? Que ele não sabe o nome do anime. É o Dangerous, né? Que tá passando agora. Pois é. A voz do Kirito. Que eu só sei o anime por causa da voz do Kirito. O anime é legal. Uma pessoa chegou perguntando por símbolos de animes nomes. Símbolos de animes nomes. Eu não sei. Eu não entendi o contexto. Não entendi nada. Eu não entendi. Eu não símbolos? Não entendi. Que símbolos? Porra, anime tem símbolo agora. Símbolos de anime tem nomes. Tem brasão? Tem bandeira? Não sei. E por último, uma pessoa chegou procurando por anime de um aventureiro. Então... É justo, né? Anime de aventura, né? Não, mas de um aventureiro. Mas, Fullmetal são dois aventureiros, desculpa, gente. Não, é um aventureiro, tá. Então tem que ser um, especificamente um. Muxixe. Muxixe. Nem é de aventura. Mas é um. Mas o cara é um aventureiro. É, ele tá viajando o mundo, né? Mas não é aventura, que nem filme de aventura mesmo, mas... É, tá, serve, pronto. Mas bem, é isso então. Obrigado mais uma vez a vocês dois. Obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast. E até semana que vem no próximo podcast do Opinando. Ou se você escuta só o SensoCast, até daqui a um mês. E é isso. Tchau, tchau, galera. Tchau. I'll be there.